só pra dizer. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Ah! A bocagem representa. Sim. E aí, preparado? Reis da Praça, Santo André, essa é a banca de S.A. Se liga então. Yeah, yeah. Desespero bate o beat quando bate se emociona. Acionado pelo povo, os MCs que dá cana. Ocasiona guerra almejando a pompona. Disfarça, mas tá ligado, Reis da Praça é a banca. Não dá pra parar e pá. Respeito é efeito e o pretexto, letra, caneta e conceito. Foda no devido lugar e sai tradução. É resposta, ideia básica que justifica. Aptidão, concisão, verso na ataque. Nos bumbo que bate, até na alma do Arafate. Checkmate, estilo JP, ligeiro no free. Sem cair, ao contrário, a mensagem que enche a alma de calma até maré boa chegar. Então segue com nós nesse peão por S.A.